Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Nota 7 aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Ora, hoje é domingo, estamos no dia 14 de agosto de 2011 e dará início a mais uma edição deste espaço radiofónico. O Nota 7 que lhe traz, sábados e domingos, entre as 12h30 e as 13h, música instrumental. E exemplo de ontem, a nossa edição será dedicada à música instrumental indiana. E tal como ontem, a minha intervenção será única. Ora, vamos então fechar, vamos então começar e fechar com música tradicional indiana. Há aqui outros instrumentos, eu ontem referi a cítara, que não é única, a cítara é um instrumento de cordas tipicamente indiano, mas há outros instrumentos de sopro também, e um xilofone, que são instrumentos que são muito utilizados nestas músicas. E bom, são músicas que depois têm todo um misticismo por trás, uma intensidade, uma melodia que no fundo nos contagiam, e é inevitável que não nos sintamos, digamos, aliás, é inevitável que nos sintamos atraídos por esta música, porque de facto é uma música muito envolvente e que nós aqui hoje fazemos questão de trazer novamente, tal como trouxemos ontem, aliás, tal como também nunca havíamos feito esta sessão de ontem, precisamente. Vamos então ficar com três temas indianos. Ora, não vou voltar, porque uma das músicas tem 10 minutos, as outras duas 7 e 8, respectivamente. Por estes motivos, vou então despedir-me desde já, enviando-lhe um forte abraço e desejando-lhe a continuação de uma ótima tarde na companhia do Canal 2. Já a seguir chega mais uma edição de Top Portugal. Fique bem, bom dia, ou melhor, boa tarde, e até ao próximo sábado. Thank you.